aeronave está a 4 milhas da final da 17, enquadra-se como número 2. Voe na proa da rotatória, a aeronave está mantendo 1000 pés. Afirmo. Reporte visual com a mesma, o Yankee Delta Charlie. Charlie. A gente mantém a Quebec. Estou mantendo a Quebec e observando o tráfego no pouso no Novo. Fox Kilo Kilo decolado aos 22, controlando 208. 208, Fox Kilo Kilo. 2, solo aos 22, controlando de solo 121 decimal 9. 219. Whisky Oscar Uniforme na escuta? Mantenha. Visual com o helicóptero mantendo 500 pés? Sobre, através norte da torre? Ainda negativo. Gente, o Whisky Delta Charlie voa e comprou a norte, 360, proa 360, Whisky Delta Charlie. Charlie. Pressão, o Yankee Delta Charlie. Charlie. Visual com a aeronave na final da 17, evite a final da 17, Yankee Delta Charlie. Charlie. Torre Salvador, boa tarde, 35241, no próximo ponto cada 10, pronto. 35241, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 5241. O Iosco, o Whisky Oscar Uniforme autorizado pouso pistão no 7, vento no 50 graus, o 099, informa o helicóptero mantendo pro 360, 500 pés, vai se enquadrar como número 2 na aproximação da 17, sem interferir com a aproximação. Afirmativo. Livre pouso, Whisky Oscar Uniforme. Visual com o helicóptero final da 17. Alfa. De fábrica. Gente. Kilo. Afirmativo. Gol 1925, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. 260, 288. É, Recife 1925, boa noite. Boa noite. Permate, vai manter a sua Juliette, no 62. Trip 5241, livre decolagem pistão no zero, vento 140 graus 099. Autorizado decolagem 5241. Que Oscar uniforme solo aos 25, confirmando pátio. Obrigado. Autorizado táxi à direita, estaciona a frequência livre, reporte liberando pistão no 017. Controle Salvador, é o Fox Kilo Kilo. Passagem da aeronave na pista 17, prossegue táxi via pista até o pátio do o Eco de Anové. Galera, por gentileza, senhora, vamos corrigir então. Após Leda Bridge, confirma o resto da rota para nós agora? Afirmativo, vou agora a proa de Leda após Leda Bridge. Positivo, e após? Após Leda Bridge. Ok, sente, Leira Bridge, o Fox Kilo Kilo. 241, decolado aos 25, controle 1208. 208, boa. 0 a Lagoinhas na proa. CNM 143, aciona identificação, desça para 4 mil pés, QNH no 017. QNH no 017. 4.017, CNM 143. Yankee Delta Charlie, considere solo aos 26, frequência livre. Trip 5241, no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 200, saída Arbor. 200 Arbor, 5241. We have a small technical problem, we'll call you within 5 minutes. Cono 601, chame torre 118, décima meia. 18,6, 601. Torre Salvador, boa tarde, gol 601. Cono 601, continue a aproximação, reporte embaixo travado. Vento 150,089. Ah, tá embaixo travado, 601. Livrou a 17:35. Grato. Ao estacionar a frequência livre até o parte do Gré. Preciso mais que as instruções são recebidas bem com sucesso. Posso ter vindo? 23:25. 251-2355, o Fox Kilo. Quilo a secundária, 133,25. 3325 a secundária, obrigado. One request push back and start, stand for. Direita, posição de 2 para 3 horas sem altimetria. Tipo 5241, o tráfego está fazendo TGL com a torre. Ciente. Controle em Salvador, boa tarde, papapapá, nenhuma papapá. Índia Delta Charlie na escuta do Torre Salvador. Prossiga. Poderia colocar o transponder no stand-by? Ah, já colocou. O transponder no stand-by. Negative. We are solving a small problem. Could be another 5 minutes. Pare 050, azul 420. Lima, Papa Mike, evite a área proibida de Camaçari. Tá fora da área proibida, senhora. O Lima, Papa Mike. Xené 6143, confirme a sua velocidade. 6143, 280 nós, vai iniciar a redução em mais 10 segundos para 250. 6143, para sequenciamento pode manter 250 nós até pelo? 250 até pelo, pode sim. Mantenha para sequenciamento, desça para 4 mil pés. 4 mil e 250 nós até pelo, 6143. Azul 4206, confirma sua velocidade. 270, azul 4206. 4206, número 2 na aproximação, reduza para 250 nós. 250, 4206. Portugal 022, request taxi. FM request taxi. Roger, taxi until beam gate 06, Portugal 022. 1273, aciona identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para nível de voo 050, QNH no 017. Identificou, na Bonf, até 050. 0 com 1017 com 1273. Salvador, bom dia, Condor 077. try again, Condor 077. Affirm, ready to copy 077. We have information in the form. M1143, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, livre X-ray, vai reportar estabilizado no LOC, o 6143. Seal Shan 6201, 122 still aboard, endurance 3 hours and 45 minutes, and the config will be the alternate. Thank you, clear for Abram, Alpha, India and Alpha, and hold point 1865, Ocean 601. Copy the Kennedy 1017. We'll follow the Avianca to holding point 10 by Indian Alpha. And tower 118.6, Portugal 02. Condor 077, request startup. Condor 077, say again. Confirm, we are number 3 for copy, Condor 077. Affirmative. Roger, so we stand by, Condor 077. Azul 4206, seu novo limite é o QD Mike 120 de Simbra. 20, senhor, 4206. No 612. Meia 201 na escuta. Papapapá Lima, papapapá na escuta. Autorizado para Brasília, Baruta 3567, após o Lu 17, a primeira aerovia. Decola 10, curva direita, arboia, saída, elefa. 1208, controle, 5477, transponder 3567. Será para push 3567. Solo, Oxané, 6201. A frequência da torre está muito ruim, não dá para ouvir nada. Ok, tá pronto para decolagem. Ok, vai tentar no 95. 6201, you're clear to line up and take off runway 10, wind 130 degrees, 09 knots. 7, é pro 04, atento, tá? 601. Para cópia 5627. 5677, autorizado Salvador Aracaju, 90, Golfo 677, da 10, esquerda, Pulca Gemo, 208, 5464, 35. Departure, any change fly direct to Leda? Clear, Oceana 6201. Clear, Leda, thank you. Trip 5241, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. 1260, 1288, trip 5241, boa. No localizador Campo Avista, Oceana 6143. Oceana 6143, chame torre 118, decimal 95. 1895, 043. On 0077, we have a valid flight plan. So what's the reason we have to wait here? We're making a long distance, long range flight to Germany. Can you tell me that? I am, Condo 077. Okay, Condor 07, we understood only half of the transmission, so we actually echo Delta Delta Foxtrot. Initial climb flight level 230 of runway 10, the squawk 5457, and the departure frequency is 120.8, and please say again the route instructions. And please say it slowly and clear. In 1 minute, we have to guess your transmission. 95, Boa noite de Papa Romeo, Echo Alpha Oscar. Air Condor 077, so we are cleared to echo data at Foxtrot. Initial climb flight level is 330 of runway 10, the squawk 5457, airborne frequency is 120.8. and we are not sure about your transmission concerning the route instructions. So, we understood LOTAR, departure. Okay, your transmission seems to be San Diego, So Condor 077, we are cleared off runway 10, Puka departure with the Z-par transition, and we tell you the turn in a minute. After departure is the left turn. We check it with our chart, Condor 077. We have filed another departure route. Vehicle Condor 077. Condor Go 1856 para o táxi. Sonora Trip 5627, paciente da WISC, coordenação de pushback e acionamento. Solo Gol 1856 para o táxi 172 no POB, 3 horas e 24 alternando Natal. Objeto Gol 1856. Solo Salvador, boa tarde, objeto 6720, cente da WISC, autorização Galeão. Para qual primeiro 2, 6720? Trip 5495 no pátio 3 para puxa e acionamento. Tá mantendo a escuta para pushback. Salve Salvador, boa noite, o Chinês 1-4-3 de Lidro, regressando na Alfa. E a Alfa vai reportar antes das bilhetes, tem 1-4-3. Para 4 mil pés. Para 4 mil pés, 587. Saída Puka, Jamo, Aracaju. Transponder 5436, controle 1208, é só falta. Condor 077, request startup and pushback. Channel 6201, contact the Recife Center. 125.1, if enable 133.25. 125.1, 133.25, so long. Outro Salvador, 3894, sente da informação e uniforme. TAM 3894, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, QNH 1017. Ok, até o 050, emite voo 3894, informa que perdeu contato com o centro. TAM 3894, ciente, quando o senhor acionar a identificação, o centro fica ciente que o senhor entra em contato com o controle. Ok. Controle Salvador, boa noite, WISC Uniforme Mike, da El Leda. Sebatango, WISC Uniforme Mike, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 430, saída da EL. 430 da EL, Leda, WISC Uniforme Mike. Principal. Paulo do Salvador, boa noite, Azul 4206, livrou a pista na sua escuta. Chama na Juliette. 35415 está pronto para o pushback em acionamento. Manter 5-4-5, autorizado. Para pushback acionamento a 3567. 5-6, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390, sair da PUCA. 390, sair da PUCA, o voo não é 5-6. Com a marca de vento. Gino, está na hora. 3-2, voo 9. Alfa, ponto de disparo número 0, 118-95, 35-627. Autorizado Galeão, nível 360, Jumper Zulu 1-0 após rota do plano. Decolada 1-0 com curva à direita, saída da El Leda Bridge. 1208 ao controle, 5511 no transponder, Webjet 6720. Aguarda para o pushback acionamento no 06, o F673-495 para o táxi com 57 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Vitória para o táxi. Gente, autorizado táxi via pátio principal, Indy Alpha, torre 10895 no ponto de espera. Paulo Gol 273, livrou. Alpha reportando da Juliette, Gol 273. Cinco, quatro, sete, para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado no localizador. Ok, para 2000, autorizado ILS, vai reportar estabilizado no localizador, 5-4-7. Batanguish, Mike Uniforme, chame centro.